E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Rodrigo Moreno. Eu tô aqui pra dar o meu depoimento, pra falar um pouco da trajetória, da estrada, da rapaziada do Sene Boys, que tá lançando, né, um trabalho com muito carinho pra vocês aí, mas foi uma caminhada muito longa. Há 10 anos atrás, em 1999, começava o sonho, germinava o projeto Sene Boys, com o Sandrão e toda a sua trupe, né, com o hip hop correndo nas veias, já trazendo a realidade da Zona Sul, local onde a gurizada iniciou seus primeiros passos aí nas rimas de rap. E aí em 2003, os caras alçaram o primeiro voo alto que deu início à carreira musical da rapaziada do Sene Boys, né? A coletânea Hip Hop Sul fez parte dessa primeira fase de criação do grupo Sene Boys, e foi um grande sucesso. E aí, no ano seguinte, 2004, o primeiro álbum gravado pela AJV Music, e rolou também um clipe muito bacana, o clipe A Favela Chora, que foi um dos clipes mais tocados e reproduzidos na TV Gaúcha e também procurados pelo público hip hop, porque foi um clipe produzido de uma forma muito caseira, mas acabou se transformando num clipe, e na hora da edição, na hora que o pessoal observou o clipe pronto, se surpreendeu com toda a galera do Sene Boys, né? E logo em seguida rolou a coletânea Atitude Sul. No ano seguinte, continuando a trajetória aí da rapaziada do Sene Boys, em 2005, rolou a coletânea Militantes da Sul. E mais um clipe foi gravado, o clipe Mundo das Drogas, trazendo a polêmica que envolve hoje. Até hoje os jovens travam uma batalha muito grande, e é por isso que o Sene Boys também, junto com toda a rapaziada do hip hop, lembra sempre que droga e música não tem nada a ver, né? A droga é uma coisa que só leva o cara pra baixo, e a música é uma parada que leva todo mundo pra cima. E nesse mesmo ano de 2005 rolou mais uma participação na coletânea Atitude Sul, volume 2. E a caminhada continuou, né? De 99 pra cá foi uma caminhada longa. Em 2006 rolou o segundo álbum, e os caras tiveram que botar a mão no bolso, tiveram que correr atrás, suar a camisa, até porque o álbum foi independente. E todo trabalho independente, além de gastar muita grana, né, requer muita força de vontade. E aí o trabalho foi feito, e com certeza não deixaram para trás a qualidade e o entusiasmo de fazer música, rapaziada aí do Sene Boys. Em 2007 foi lançado o primeiro EP da rapaziada, e aí em 2008 o primeiro CD duplo, né? E aí o CD duplo trazendo grandes sucessos da carreira do Sene Boys, com participações especiais como Nitro D, M-Beats, Adriano Vox, rapaziada do Novamente também fez parte aí, DBS, A Quadrilha, a família RHK, uma rapaziada que é de São Paulo e fez a participação em algumas músicas do disco, tudo com a produção do DJ Tandy, que é um cara 100%. E aí o disco acabou tomando uma proporção tão grande que os caras saíram do estado e foram fazer um show em São Paulo, né? Um dos berços do rap, um dos berços do hip hop nacional. É um álbum duplo com 28 faixas e grande sucesso da galera do Sene Boys, com participações aí muito especiais, inclusive Roots Rap também, do Maurício Roots. Muito legal a música. Então foi um produto que fez com que o Sene Boys pudesse exportar o hip hop gaúcho para São Paulo. E aí nesse momento foi um dos momentos mais fantásticos da galera do Sene Boys, porque eles se encontraram num show em São Paulo memorável, com participações de grandes nomes do hip hop, os monstros sagrados aí do hip hop, como Energy Naldinho, Taíde, Racionais, Expressão Ativa e muitos outros que fizeram parte desse projeto em São Paulo. E aí o Sene Boys conseguiu chegar lá, dar conta do recado e mais uma vez fortalecer e ganhar mais maturidade com a música do rap nessa passagem por São Paulo, trazendo muitas riquezas também pro hip hop do sul, trazendo ideias, que os caras puderam trocar ideia com os feras lá, né? Então isso aí trouxe uma grande riqueza cultural pro hip hop do sul. E finalmente, nós estamos agora no ano de 2009, né? Mais precisamente em outubro, e o trabalho já está pronto, mas é um trabalho que vai com certeza trazer uma nova roupagem e uma renovação na linguagem dos Sene Boys. Que Sene Boys, lá na Zona Sul, em 99, os caras trouxeram uma filosofia, a filosofia do protesto, a filosofia da reflexão, e agora eles continuam trabalhando essa filosofia, só que eles agregaram as baladas, né, os hits românticos, as letras que falam do respeito, né, da dignidade, daquela coisa do trabalho, porque isso é uma coisa que falta muito na juventude hoje, essa reflexão sobre temas como responsabilidade na sociedade, lance de drogas, enfim. Então, esse novo clipe marca a nova trajetória da família Sene Boys na sua longa estrada musical. E tá para sair um clipe aí. No ano de 2009, nós estamos no mês de outubro, né? O álbum completo, Só Deus Pode Nos Julgar, marca um novo passo nessa grande trajetória da família Sene Boyz, né? E a galera que curte o som dos caras vai poder conferir um clipe emocionante de uma das músicas mais, mais intensas da carreira do Sene Boyz. Inclusive, o Adriano Vox fala que quando ouve a música, chora, que ele lembra da mãe dele. E é uma música que traz uma riqueza, assim, muito legal para quem escuta. A música Amor de Mãe, e o clipe já está disponível para os fãs. E você já vai poder assistir, com certeza, esse novo trabalho da rapaziada do Sene Boyz, o qual eu sou fã, e é por isso que eu tô aqui trocando essa ideia com a galera do hip hop, né? Querendo que vocês escutem a música, que vocês entrem na vibe dos caras, porque realmente é uma rapaziada que tem muito talento. E 2009, e o céu é o limite, porque ainda tem muita música pra acontecer, tem muita produção pra rolar, mas agora, em 2009, o papo é com esse álbum super legal, Só Deus Pode Nos Julgar, e a partir de agora, você vai poder conferir as músicas desse novo álbum, e vai se emocionar com certeza, vai cantar, vai dançar, vai se divertir. Essa é a galera do Sene Boyz, com o álbum Só Deus Pode Nos Julgar. Eu abraço aqui do Moreno, tamo junto, pra sempre, rapaziada, isso aí, valeu.